Giro pelo Mundo Entrevista. A atriz americana Jennifer Lawrence, premiada com o Oscar de Melhor Atriz em 2013, assim como a modelo Kate Upton e a atriz Mary Elizabeth Winstead e também a cantora Rihanna, têm algo em comum. Elas foram vítimas nesta semana do vazamento de fotos íntimas que estavam nos próprios celulares. O motivo? O aparelho, ligado à internet, armazena automaticamente os arquivos na rede, numa espécie de nuvem de sincronização, que estaria disponível apenas para o usuário, mas que por algum erro possibilitou a quebra dessa privacidade. A empresa Apple, fabricante dos aparelhos, disse que não houve falha no serviço prestado, e sim a falta do uso de dispositivos de segurança por parte do usuário. Afinal, como se prevenir de ter arquivos pessoais divulgados na internet? A entrevista é de Larissa Medeiros. Gigantes da tecnologia confirmam que algumas contas de celebridades sofreram um ataque cibernético, mas negou que a causa tenha sido uma falha em seu sistema. Essa curiosidade tem sido muito constante no mundo cibernético virtual. E para falar sobre o assunto, a Rádio Justiça convida o doutor Guilherme Damásio Goulart, que é advogado, consultor em Direito da Tecnologia e Segurança da Informação, palestrante e conferencista, também professor universitário, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo à Rádio Justiça, doutor Guilherme. Olá, Larissa, tudo bem? Tudo jóia. Doutor Guilherme, explica pra gente o que está acontecendo, porque é tudo muito novidade, né? Hoje os smartphones, eles recebem essas fotos. Sim. E a gente acredita que ela só fica no aparelho, mas na verdade não, existe um... Ela vai para um outro lugar. Como é que funciona isso? Explica pra gente. É importante dizer que, e acredito que várias pessoas já tenham notado isso, que cada vez mais a vida fica intermediada pelas novas tecnologias, né? É muito comum que a gente note nos mais variados ambientes as pessoas o tempo inteiro fazendo uso dos seus telefones celulares. Acredito que até os nossos ouvintes aqui já devam ter visto em um restaurante, por exemplo, e isso não é raro, né? Mesas com diversas pessoas, onde todas elas estão imersas nos seus telefones celulares e deixam de conviver ou deixam de conversar ou até fazer o que tinham ido fazer ali naquele restaurante, né? Então, a gente nota essa superinformatização da vida, né? Há uma mudança social muito forte e os celulares passam a intermediar uma série de relações humanas que antes ficavam, né, guardadas ou antes ficavam reservadas à nossa intimidade, né? E o que acaba acontecendo é que muitas pessoas também não se dão conta de que sim, os celulares são equipamentos e os smartphones, né, são equipamentos que em grande parte do tempo ficam sempre conectados e sempre ligados à internet. E a gente não pode se esquecer também que é cada vez mais comum que as pessoas instalem diversos aplicativos nos seus telefones celulares. Entre esses aplicativos, nós podemos ter alguns que possuem funções específicas de ter acesso a certos dados que estão no nosso telefone. Então, não é apenas a dona, né, daquela plataforma, no caso a Apple ou o Android, que podem ter acesso aos nossos dados, são outros aplicativos também. Nesse caso, envolvendo o vazamento da foto das atrizes famosas, né, das atrizes de Hollywood, o que as notícias estão dando conta é de que um mecanismo dessas plataformas, de uma dessas plataformas bem conhecida, né, permite que, de forma automática, todas as fotos e outros dados que são armazenados no celular fiquem também armazenados em um sistema remoto, né, o que a gente chama comumente de nuvem, né, numa plataforma que hospeda os dados que também estão no celular. Qual é a utilidade disso? Caso a pessoa perca o celular ou o celular tenha alguma falha qualquer que impeça a pessoa de ter acesso a esses dados, ela pode, no seu computador ou até mesmo comprando um novo celular, ela pode novamente carregar esses dados e ter acesso a eles, ou seja, aumenta-se assim a disponibilidade da informação. Ocorre que, em segurança da informação, a gente tem um dilema bem conhecido, né? Quanto mais a gente aumenta a conveniência do uso das tecnologias, mas diminui a segurança. Então, um sistema muito conveniente pode dar aí vazão para esse tipo de vazamento, né? Doutor Guilherme, e como as pessoas elas podem se prevenir, né, desses episódios como esses das atrizes? Porque estamos todos suscetíveis a essas especulações, né? Hoje em dia as pessoas esquecem que com esses aparelhos, ao tirar uma foto, ela não fica só ali no celular, né? Ela pode parar na rede. E todos estamos diante desses fatos novos aí, como as pessoas devem se prevenir, como deve ser o comportamento diante dessas modernidades? É curioso essa pergunta, porque há certo tipo de pessoas, e principalmente as pessoas que têm um pouco mais de idade, né, que não são tão jovens, elas notam que nem sempre é necessário utilizar telefones celulares ou utilizar a tecnologia para todas as suas tarefas do dia a dia, né? Porém, para uma juventude bem recente, assim, eles já não notam isso. Para eles, os celulares é como se fosse uma extensão do seu próprio braço, né? Eles dormem, acordam, estão sempre mexendo no celular. Então, às vezes é difícil até mesmo explicar o porquê que não, a tecnologia não é sempre necessária. Ela é boa, ela é útil, nos traz uma série de benefícios, mas há lugares e há questões em que, preferencialmente, ela não precisa ser utilizada. Então, é importante, sim, que as pessoas sempre tomem muito cuidado com esse tipo de material. Seria impossível dizer para as pessoas não produzirem esse tipo de material, mas a gente sabe que elas produzem. Aí vimos aí dezenas ou centenas de atrizes que produzem esse tipo de material íntimo, né, para o seu próprio deleite, digamos assim. Então, as pessoas que querem ou que querem produzir esse tipo de material, elas devem pensar o seguinte: como eu disse, os smartphones são equipamentos que estão sempre ligados à internet, o tempo inteiro. Outro ponto, há aplicativos que também têm acesso à nossa galeria de fotos. E isso é uma coisa que as pessoas se esquecem também. Quando a gente instala um aplicativo no telefone celular, é mostrada uma lista de quais são, do que o aplicativo pode ter acesso. Então a gente tem que prestar atenção nisso e decidir se a gente quer dar acesso às nossas fotos para aquele determinado aplicativo, né? Um outro ponto é que esse tipo de material, preferencialmente, seja produzido, se for o caso, por equipamentos, câmeras fotográficas ou até mesmo telefones celulares antigos que não estejam ligados na internet. Porque assim a pessoa consegue manter um certo nível de segurança um pouco maior, né? Ou ainda, se quiser, também armazenar em algum lugar, e eu me refiro aí não apenas a materiais íntimos, mas também outros materiais que têm um pouco mais de sensibilidade. As pessoas podem utilizar pendrives para deixar esses materiais armazenados, né? Hoje já é possível colocar senha e criptografar pendrives a ponto de manter uma segurança um pouco maior. Mas uma questão é interessante, né? Qualquer sistema informático possui vulnerabilidades. Não existe no mundo um sistema que seja 100% seguro. E em muitos casos, essas questões de nuvem, né, de backup na nuvem, a gente tem que notar que o que separa e o que garante a nossa privacidade, muitas vezes, é apenas um nome de usuário e senha. É como se a gente, na porta da nossa casa, em vez de nós possuirmos ali as trancas, as grades, tivesse só um nome de usuário e senha. É isso que muitas vezes separa uma pessoa mal intencionada que pode ter acesso ali à nossa privacidade. No próximo bloco, a gente tem mais repercussões sobre esse assunto. Não saia daí! Giro pelo mundo. Giro pelo mundo, entrevista. A gente volta a falar sobre o vazamento de fotos íntimas de aparelhos celulares de celebridades. Afinal, estamos todos sujeitos a essa quebra de privacidade? Como se prevenir? A entrevista é de Larissa Medeiros. É importante ressaltar aos ouvintes, né, que não existe equipamento 100% seguro, né? Estamos todos vulneráveis, que essa gama de informações, nossa vida, de certa forma, está suscetível a essa exposição, né? Esses aparelhos, de alguma forma ou de outra, eles podem ser hackeados, seria exatamente isso, doutor? Um termo corrente, sim, eles não apenas hackeados, né? Porque nessa questão do vazamento das fotos, ao que se sabe, não foram os equipamentos que foram hackeados, mas sim esse sistema remoto na nuvem, né, os servidores da Apple, no caso, que puderam ser acessados em função de uma falha de segurança lá. Não se acessou os telefones das pessoas, mas sim o sistema de armazenamento na nuvem que guardava, por uma questão de backup, as fotos de todas as pessoas, né? Agora, tem uma outra questão, e até isso envolve segurança também, né? As pessoas têm que pensar que elas podem até mesmo perder os seus equipamentos, Né? Imagina, a pessoa tem um telefone celular com fotos sensíveis e ela perde esse equipamento. Né? Dependendo se houver senha ou não, ou se ele for ou não criptografado, é possível ter acesso às fotos e vídeos que ficaram, que estão gravados nesse equipamento. Né? Então, é algo, as pessoas carregam os telefones para todos os lugares, então não seria, digamos assim, um local dos mais seguros aí existentes para o armazenamento de fotos sensíveis, né? Perfeito. E é importante ressaltar também, doutor, que hoje em dia as pessoas produzem muitos materiais, diálogos, né, nesses aparelhos. E hoje, certos diálogos, eles são provas, né, diante dos processos, eles servem como provas diante de certos processos, como ameaça, injúria, entre outras coisas, né? As pessoas acham que é um aparelho ali e que não gera, mas hoje no âmbito jurídico, claro, esse material produzido, ele já gera provas, tem uma série de situações, não é isso? O senhor pode nos relatar algo semelhante a isso, como as pessoas podem se resguardar? Já vimos casos de criminosos, inclusive, que tiveram a sua situação bem que tornaram, ficaram com a sua situação mais complexa em função de materiais que foram encontrados no seu celular. Por esse ponto, é algo positivo, né? Se tratam de criminosos. A gente pode lembrar do caso do menino morto por um casal, né? aqui no Rio Grande do Sul, onde se descobriu que conseguiu-se recuperar um vídeo que tinha sido apagado do telefone celular do pai desse menino, que dava conta, vídeo esse que dava conta de uma série de agressões ali psicológicas ao menino, que certamente vão prejudicar a situação dessas pessoas que estão sendo processadas por homicídio, né? Então, nesse ponto é algo positivo. Mas as pessoas, sim, elas têm que notar que nesses casos, né, e como eu disse antes, como a vida passa a cada vez ficar mais intermediada pelas novas tecnologias, né, nós temos esse fenômeno da superinformatização da vida e os celulares também ficam nessa como intermediadores, eles passam a ser testemunhas de uma série de coisas que ocorrem. Né? Já vimos situações de grupos, de WhatsApp até mesmo, que é um aplicativo muito comum, onde as pessoas perdem a noção que em um grupo de WhatsApp o que é falado ali não fica apenas no telefone dela, mas sim fica armazenado no telefone de todas as outras pessoas. Né? E em ambientes de trabalho, eu já pude verificar situações onde pessoas foram despedidas por justa causa em função de certos comentários que foram feitos no grupo de WhatsApp, que elas achavam que seriam mais ou menos sigiloso, mas não é. Né? Outras pessoas, ou um eventual desafeto que fazia parte do grupo, mostrou o conteúdo desses diálogos e isso teve um efeito na vida da pessoa. Né? Claro que se pode discutir acerca do sigilo, acerca da utilização dessas provas, mas as pessoas têm que se dar conta de que muitas coisas que são faladas na internet podem servir de prova contra elas. E está aí todos os casos de redes sociais, de pessoas que fazem discursos racistas, às vezes, nas redes sociais, e que fica muito fácil, é como se fosse uma declaração aí praticamente assinada, né, colocada na internet, que pode se voltar contra a pessoa que fez essas declarações. Né? Exato. Doutor Guilherme, no exterior existem departamentos, né, de crimes cibernéticos, como o do FBI. Uhum. No Brasil, como é que isso funciona? No Brasil, nós temos, sim, no âmbito da Presidência da República, né, a Polícia Federal é muito atuante nisso aqui no Brasil. A Polícia Federal possui técnicos específicos, né, delegados e peritos também, especializados em fazer esse tipo de perseguir esse tipo de crime, né? Aqui no Brasil, especialmente, é muito forte a questão da luta contra a pedofilia e a pornografia infantil na internet, que é um crime, infelizmente, ainda de certa forma comum, mas a Polícia Federal aqui no Brasil é muito, muito atuante nesse sentido e obtém ótimos resultados na perseguição desse tipo de criminoso, desses tipos de criminosos, né? Em nível estadual, várias cidades já possuem delegacias especializadas em crimes eletrônicos ou em crimes digitais. Né? Aqui de Porto Alegre, que é de onde eu falo, existe uma delegacia nesse sentido. Então, as pessoas que forem vítimas de um eventual crime eletrônico, elas podem sim buscar a delegacia de crimes eletrônicos ou de crimes digitais da sua cidade se ela procurar ali no Google Delegacia de Crimes Eletrônicos e colocar o nome da cidade, se houver na cidade dela, muito provavelmente ela vai encontrar. E aí nessas delegacias há sempre sim delegado e pessoas e policiais ali que têm uma certa intimidade com esses temas e certamente vão poder orientar a vítima desse caso, desses casos. Perfeito. Acabamos de conversar com o Dr. Guilherme Damásio Goulart, ele que é advogado, consultor em Direito da Tecnologia e Segurança da Informação. Ele é palestrante, conferencista, professor universitário, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dr. Guilherme, que nos deu várias dicas aqui. Nós gostaríamos de ficar horas e horas conversando sobre o assunto, Dr. Guilherme, e nós agradecemos imensamente a sua participação aqui na Rádio Justiça. Eu fico sempre à sua disposição, Larissa, e também é sempre um prazer falar para os ouvintes da Rádio Justiça.